Autorizar Salvador, Salvador, DGL em Vera Cruz, o nome é o PES, decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. Controle em 120.8, torre em 118.95 e aciona o padrão 01.16. 982. 1982, bom dia, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 099. Baixado, travado, 982. Que Luiz, correto, pátio 4, 2 a bordo, acionamento táxi de decolagem, transfere torre, o ajuste 1013, um bom voo. Leti Vitor Charlie, voa direto Arbor, está presente, está sem restrições de, na subida. É direto Arbor, não entendeu o final. Está sem restrições na subida. Ah, sim, tem restrições de altitude da subida, muito obrigado. Leti Vitor Charlie. Padrão 01, reporta táxi pra mim. Porta no Parque do Pitório do Guardião 01. American 239 reduced to 200 knots, tendency to 3,000 feet. 3,000 feet. Vitor Charlie, como tráfego 12 horas, 11 milhas, rumo nordeste, está passando 4 mil pés para 2 mil pés, é um Airbus 320. Gente, né, Vitor Charlie? American 239, to intercept localized course, turn right heading 130. I'll be here for the localizing runway 1-2 emergency. Austin, então, atento à esfera, tem livre decolagem pistão no 7, vento 090 graus, 109. Guardião 01 no torre 1 no 8, 9, 5. No 92, solo 03, livre à direita, solo 121.9. Juliette Vitor Charlie, tem condições de formar o chamado do pouso? Bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, não. Zona 3. Uno 3, Uno 3, copiado, Juliette Vitor Charlie. Já. Alfa Tango Tango, prossiga até uma centena, sai da Momo. Uma centena na Momo, grato, Alfa Tango Tango. Andou no 0, reporte no farol de Itapuã. O ajuste no 0, no 3, Guardião 01. 1895-3860. American 239, 10,000 feet, clear the LS final, report established. 2,000 feet, West Average American, District 9. Táxi, pode ingresso, Índia, Alfa. No 073, autorizado a NM, coloca pistão no 0, vento 090 graus, 109. Alfa Tango Tango, controle.

por um favor, que o tráfego a 4 milhas de distância. Deixa eu fazer a manobra. Agilizando, guardião 01. Tower American 239er on the next plane, runway 12. American. São 3896, livre pouso de solo 0, já fumo 00 graus, 90. Está remexido até 3296. Tem 3896, azul, para 216, controle 120, decimal 8. 208. Solicita 3296, isso é remetido. Estou no meu pé, deixa eu controle 120, decimal 8. Não copiou, mandou 073. Confirma? 3896. Tem um tráfego na proa, senhora. Controle gol no 073. Gol no 073, curva direita agora na proa de Leda. Direita, Leda, no 073. Então 3896, curva esquerda, proa 360. Esquerda 360, tá 3896. Faltará um solo controlado, guardião de novo. Controle, confirme para Alfa Tango Tango, se parar de execução de 3 mil pés a Momo. Livre, Alfa Tango Tango. Tango Tango, agradecido. Institute 9, check the gear, clear to land when you're on 0, wind 0, 90 degrees, and 2 knots. Clear to land, on 1-0, emergency. Falou 09, frequência livre. Controle, outra 3983. 3896, curva esquerda pro 270. Esquerda 270, até 3890. Controle, 3896. Prossiga. Ok, só para informar, fomos solicitados pela senhorita, mantivemos inclusive a high-speed durante a descida, porém durante a nossa aproximação, após ter passado o marcador interno SIMBRA, foi autorizada a aeronave da Gol para posição e decolagem. Eu atingi as condições mínimas, 200 pés, iniciei a arremetida, a aeronave da Gol estava naquele momento ainda saindo do solo em Salvador, portanto sem condições de pouso, ok? Irá ser reportado para 3896. Sim, 3896, obrigado. Quanto posição em Lage? Tango Tango, tem o estimado pouso? Afirma, Sarita, 1-3-3-5. Bom dia, aqui é o Lago Sinamia 2, 6140, apenas sua informação, qual seria a saída ideal para Maceió 2, tá? Só 1-2-1, decimal 9. Falou aqui, é o Lago Sinamia 2. 6140, apenas para informação, qual seria a saída ideal para Maceió 250, RW Rodrigo? Excelente, 6140, já passou o plano Maceió 250. Copia ou reporta para cópia posteriormente? Saída prevista Puca, transição Caju. Está pronto para cópia para você. American 239, taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet. Oceaner 6140 autorizado, Maceió nível 250, decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5470 no transponder. Autorizado Maceió 1-2-5-0, decola da 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, pelo ISC 58, com todo o plano. 1-2-0-8, controle 540, responde para o Oceaner 140-22. Oceaner 6140, correto, portão 2, chama pronto, pushback, funamento. Câmara, 6140. Dando vista para o localizador. 0220, aguardando o localizador, 732-9. Veralfa, decolador Zulu 3, controle 1-2-0, decimal 8. Controle 1-2-0, decimal 8, Wingra Veralfa. Tan 3896, para o localizador esquerda 1-4-5, reporte estabilizado. Esquerda 1-4-5, reportará estabilizado, Tan 3896. Tan 3896, confirme, o gol estava alinhado enquanto o senhor estava passando o marcador externo. Negativo, senhorita. Quando eu estava cruzando 1000 pés, a aeronave da Gol se dirigiu para a cabeceira da pista. E quando eu atingi 300 para 200 pés, iniciei a arremetida, ele estava ainda correndo sobre a pista. Ele ficou... Durante a minha arremetida, o senhor pode ter percebido, ele estava a menos de uma milha da minha frente. Cliente copiado, tá 3896. Eu não entendi, inclusive, também o porquê que a sua amiga autorizou eu a 1000 pés, autorizou o voo a tomar posição e decolagem imediata. Cliente 3896, eu também não entendi, vou averiguar a situação. Pois é, muito obrigado. Gol no 073, chamo Centro Recife em 1251. 251, 073. Controle Salvador, o Índio da Veneral, pode decolar no 97, no meu pé, por relaxé. Tan 3896, estabilizou? Afirma, agora, Tan 3896. 3896, completa agora com a torre, 1895, bom pulo. 1895, Tan 3896, obrigado. Índia November Alpha, prossegui em condições visuais, no meu pé, corredor Axé. Quente, vou acelerar só de condições visuais, corredor Axé, meu pé, Índia November Alpha. Está autorizado Guarulhos, nível 360, após a colagem curva direita, saída da El, Leta, Bridge e Aperzulu no meio, a roda do plano. Controle 120, decimal 8, transponder 5456. Trabalho. Chama pronto para o SPEC, funamento. Chama da ONU, 923. Livre pouso, T3, 8, 9, 6. Papá, Tango Bravo, Kilo Whisky, decolado ao Zulu 5, à direita via Xé, chame controle 120 nesse momento. Bravo, Kilo Whisky, prossiga. Bravo, Kilo Whisky, prossiga em condições visuais no corredor Axé. Reporta no farol da Barra, tá ciente do Índio November Alpha. Com meu Juliette Vitor Charles, chamo Centro Recife, em 1288. Demora. 06, controle. Informe sua localização, não recebo no radar. Turno 397, Congonhas 360, confirmando que alguém chamou o solo, pronto, copo. Autorizado Congonhas, nível 360, decolada 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta o peso 1-6, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-20.8, aciona 5465 no transponder. Em conflito, e eu fiquei a menos de uma milha da aeronave decolada. Tudo bem, a visualização que tínhamos aqui, a aeronave da Gol já estava liberando a pista em decolagem e o senhor não tinha passado a DA, que seria o ponto de arremetida para a falta de segurança, no caso, ok? Ok, isso o senhor tem, então no caso nós entramos em conflito, vou solicitar a empresa que retire inclusive os dados da aeronave para que seja efetuada essa averiguação, porque eu arremeti com 200 pés, que é a DA. É da 260. Exatamente, a 260. Eu estou falando que a 300 pés de meia arremetida, porque eu não posso esperar chegar a 260, porque a inércia eu iria tocar no solo quando fizesse essa arremetida. Portanto, ele chega com 300 pés e a 200 pés eu estava cruzando para o céu da cabeceira. Excelente, 1219. Excelente. 2-9. Campeonato 2967 Alfa Juliette, portão 62. Guardião 06 para retorno, Salvador. Guardião 06, tá, visual com campo? Afirma. Guardião 06, chama a torre 1-1-895, bom ponto. Obrigado, 1-1-895. Alfa Tango Tango, chama Recife em 1-2-685. Guardião 06? 06, reporte vertical do shopping Litoral Norte. Tem aqui, o Litoral Norte. Vou. Contato radar passando litoral. Mantenha o 130 na Proximar e reporta para descida. 4-4, boa e rápida presente. Gol no 260, aciona a identificação, 10050, reduza para 250 nós. É o número 2 para aproximação. E já tem condições de voar, Mari? Está livre. Zero meia, tráfego avistado, é porte solo do Graia controlado, vento 090 graus com 10 nós. Se as duas condições, reportará no solo controlado do Graia, o Guardião 06. Frequência livre. Moro, 5414 no Leão. 5414, desce para 4000 pés, QNH 10 no 3, se possível manter a high speed, é o número 1 para aproximação. Afirmo na proa de Tato, descendo para 040, se possível 10-4 Moro. Sua zona, o 5414. Quanto zona, 5414? Mais um 4207, eu sou na identificação, desce para 4000 pés, quem negar 10 no 3, chegada bom.